foi a demonstração do que é a minha equipa. Vimos de 4 jogos sem ganhar, 2 derrotas muito difíceis de passar, com muitos erros individuais. Viramos uma semana muito má a nível de treinos. Começámos o jogo muito mal com o gol sofrido, que intranquilizou ainda mais a minha equipa, mas soubemos reagir, chegámos ao gol, tivemos outra oportunidade clara para fazer. Na segunda vez que o Leiria lá vai e faz o 2-1, ao intervalo pedi aos meus jogadores para jogarem por eles. Não é por mim, não é pela direção, joguem por eles, porque eles é que estão lá dentro, eles é que sabem o que é que têm que fazer, eles é que têm as situações todas, eles é que têm que criar automatismos para chegarmos com mais qualidade ao último terço. E depois a segunda parte foi demonstrativa. Uma segunda parte clara do Oliveira. Sim, na grande união, na grande atitude, quisemos virar o jogo, quisemos ganhar o jogo, que foi o fator mais importante. Falhamos 10, se calhar, oportunidades. A bola batia no posto, batia no guarda-redes, batia na barra, falhávamos isolados, mas mesmo assim continuámos a acreditar, continuámos a querer chegar à baliza com mais qualidade, com mais perigo. Conseguimos chegar ao 3-2, acho que é mais que merecida esta vitória. E no final deste jogo, tanto o Miguel, treinador, como o presidente Oliveira mostraram-se bastante emocionados. Realmente era uma vitória há muito desejada pelo clube. Sim, porque não tem sido fácil porque temos trabalhado muito, a sorte não tem estado do nosso lado. E neste esporte fantástico e apaixonado que é o futebol, no trabalho só não chega, é preciso também ter muita sorte. Nós trabalhamos para ter sorte do nosso lado, hoje acabamos por ter, mas por trabalharmos, criámos e chegámos à vitória com totalmente merecida. E a direção, os jogadores, a equipa técnica, toda de parabéns, mas isto é apenas uma vitória. Estamos a terceira jornada da segunda volta, fizemos a nossa obrigação de ganhar o jogo em casa, já temos para a semana outra final e isso é que nos interessa, semana após semana, para trabalharmos para garantir os 3 pontos ao final da semana.